Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. No ar, 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. A marca dos grandes cantores do passado. Na época de ouro do rádio, quando os principais nomes da música estavam presentes ao vivo nos auditórios, os locutores costumavam anunciar os intérpretes com frases de efeito e adjetivos. O 78 RPM preparou uma edição com vários exemplos, todos ligados aos cantores, aos grandes nomes da música e do rádio do passado. E vamos começar com um samba que ilustra o nosso primeiro artista da noite. Um doutor em samba. Sou doutor em samba, quero ter o meu anel. Tenho esse direito como qualquer bacharel. Ele tinha uma educação refinada para o seu tempo. Um estilo de cantar inovador, uma divisão sem igual e intérprete de sambas de primeira. Nada mais justo do que ser chamado de bacharel do samba. Seu nome, Mário Reis. Que eu quero defender, vou cantar a vida inteira para meu samba vencer. É a causa brasileira que eu quero defender. Selecionamos dois números com Mário Reis. Agora é cinza e eu queria um retratinho de você. Com vocês, o bacharel do samba. Madrugada e não me disse nada, isto não se faz. Me deixou cheio de saudades e paixão. Eu me conformo com a sua ingratidão. Chorei porque você partiu, saudade me deixou. Eu chorei, o nosso amor. Agora, desfeito nosso amor, eu vou chorar de dor, não posso esquecer. Vou viver distante dos seus olhos, ó querida, nem me deu um adeus por despedida. Thank you. você. Pois vou mandar fazer o seu clichê e publicá-lo no meu jornal. Você é uma figura original, retrato em um tamanho especial, que vai deixar o mundo inteiro mal. Vai ser um sucesso porque, segura, só vê quem não lê. Eu quero um retratinho de você. Sou o principal redator do Correio do Amor. Escrevo os artigos de sensação. Só recebemos visita de moça bonita. No meu coração é a redação. Eu quero um retratinho de você. Pois vou mandar fazer o seu clichê e publicá-lo no meu jornal. Você é uma figura original, retrato em um tamanho especial, vai deixar o mundo inteiro mal, bem mal. Vai ser um sucesso porque, segura, só vê quem não lê. Eu quero um retratinho de você. O seu olhar tão profundo é artigo de fundo, é grande furo em qualquer diário. Seu nome é cabeçalho extraordinário. São de 10 milhões as edições. O bacharel do samba, Mário Reis, cantou de Noel Rosa e Lamartine Babo, Eu Queria um Retratinho de Você. Antes, de Bide Marçal, Agora é Cinza. Ao fundo, você ouve Carlos Galhardo em O Homem da Valsa, de Custódio Mesquita e Davi Nasser. Cancioneiro que vai sem destino, serenatas de amor a cantar. Tu não vês que a dor, cancioneiro, é uma gota de água no mar. Carlos Galhardo ficou conhecido por vários slogans. Um deles, o rei do disco. Outro, o cantor que dispensa adjetivos. Mas o principal foi o rei da valsa. Selecionamos duas, Cortina de Veludo e depois E o Destino Desfolhou. Apartamento azul do nosso coração, as rosas de Istambul e jarros do Japão, é um sonho oriental de mágico esplendor, aurora boreal. Na aurora de um amor e uma cortina de veludo esconde a porta oval por onde um dia hás de entrar. E essa cortina de se fechar sobre o teu vulto quando ele a vier transpor e não mais se abrirá. Cortina há de se fechar sobre o teu vulto quando ele a vier transpor e não mais se abrirá. Deixa eu O Rei da Valsa, Carlos Galhardo, cantou E o Destino Desfolhou, de Gastão Lamounier e Mário Rossi, e sua primeira valsa gravada, Cortina de Veludo, de Paulo Barbosa e Oswaldo Santiago. Os cantores e seus slogans. Ele seria um astro em qualquer companhia de ópera de sua época. Optou por ser o grande tenor da música popular brasileira. Com vocês, a voz orgulho do Brasil, Vicente Celestino. Ah, ah, sublime amor dos sonhos meus, canta, eu quero ouvir dos lábios teus, és minha só. Mulher que eu amo tanto, não me escuta, está dormindo. canti por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver que quem te chama sou eu, e entre a neblina se escondeu. A lua esquiva está no céu tão pensativa, as estrelas tão serenas, qual dilúvio de palenas, andam tontas ao luar. Todo astral ficou silente para escutar teu nome entre as indeixas, as dolorosas queixas ao luar. Lua, manda tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar meus desejos, sufocá-la com os meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto não me escuta, está dormindo. Cante por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver que quem te chama sou eu, e entre a neblina se escondeu. A voz orgulho do Brasil, Vicente Celestino, cantou de Cândido das Neves, Noite Cheia de Estrelas. Antes, Santa, canção de Freire Júnior, a primeira música que Vicente Celestino cantou perto do microfone, segundo escreveu Gilda de Abreu. Hoje dedicado aos cantores, aos grandes nomes que eram anunciados com pompa e circunstância em razão de sua arte e talento. Ao fundo você ouve Vira e Mexe, a primeira composição gravada do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. No início a gravadora não permitia que Luiz Gonzaga cantasse. Os diretores da RCA só queriam ouvir o fole da sua sanfona. O tempo passou e Luiz Gonzaga mostrou para todo mundo por que se tornou o Rei do Baião. Dancei, balancei, chamego, samba e xerém, mas o baião tem o quê que as outras danças não têm? Quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando o baião. Baião, pois que baião. Baião, pois que baião. Baião, pois que baião.

minha serra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Deixo a luz olhar no teu luar, adeus, vou-me embora. Deixo a luz olhar no teu luar, Francisco Alves, o Rei da Voz, cantou de Lamartine Babo, Serra da Boa Esperança. Antes, de José Maria de Abreu e Francisco Matoso, seu prefixo musical, Boa Noite, Amor. Os cantores e seus slogans. Orlando Silva canta ao fundo Dá-me Tuas Mãos, de Roberto Martins e Mário Lago. Dá-me tuas mãos, por favor, põe os teus olhos nos meus. Orlando Silva foi considerado a mais bela voz de seu tempo. Certa vez, se apresentando em São Paulo, na sacada de uma emissora de rádio, reuniu um público estimado em 10 mil pessoas. Foi o bastante para que o radialista Oduvaldo Cosi passasse a chamá-lo de o cantor das multidões. Um juramento falso faz a gente sofrer. Um sorriso fingido dos lábios de uma mulher. Quando se tem amizade, sofre-se dor de verdade, sempre com os olhos fitos na felicidade. Um juramento falso faz a gente sofrer. Um sorriso fingido dos lábios de uma mulher. Quando se tem amizade, sofre-se dor de verdade, sempre com os olhos fitos na felicidade. É duro, é triste, é cruel a dor de uma saudade. Quando se teve nas mãos a felicidade, foi um sonho que feneceu, foi mais uma quimera que se desfez. Eu já fiz um juramento e não amo outra vez. Sempre acreditei na possibilidade de ver passar esse amor para a eternidade. Quanto fui tolo, confesso, isto é conto de fada, é da fiação. O amor nunca existiu, interesse é ilusão. Um juramento falso faz a gente sofrer. Um sorriso fingido dos lábios de uma mulher. Quando se tem

sente feliz ou infelizmente. Não me é dado beijando te acordar. Dorme, deixa os meus cantos delirantes. Dorme que eu olho o céu a contemplar. A lua que procura diamante para o teu lindo sonho ornamental. Na serpente de seda dos teus braços alguém dorme ditoso sem saber que eu vivo a padecer. E o meu coração feito em pedaços vai sorrindo ao teu amor mascarado desta dor. No teu quarto de sonho e de perfume onde vive a sorrir teu coração que é teatro da ilusão. Dorme junto a teus pés o meu ciúme deitado e faminto como um cão. Dorme, fecha esse olhar encardecente. Não me escutes nostálgico a cantar, pois não sei se feliz ou infelizmente. Não me é dado beijando te acordar. Dorme, deixa os meus cantos delirantes. Dorme que eu olho o céu a contemplar. A lua que procura diamante para o teu lindo sono ornamental. Sorris da minha dor, mas eu te quero aí. Me feliz, sonhando-te mais linda. Escravo eterno teu, farei o que quiseres. Tens para minha alma eterna das mulheres. No meu jardim viceja a flor da esperança. Meu amigo, e a minha fé não cansa. Nas limas dos meus versos cheios de saudade, és a flor que se abriu para o meu amor. Aos teus braços, querida, ainda um dia aureolados de alegria. Seremos um casal de passarinhos. Tranquilos e felizes sonharemos uma porção de sonhos venturosos. E aos beijos de eterna felicidade há de ser a nossa vida um rosal de ansiedade.